C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Caros amigos, estimados ouvintes, muito bom dia. Mais uma vez, cá de volta para animar esta linda canção e folclore durante toda a minha emissão, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, emissão Cantar do Galo. Mais uma vez para vós todos, um muito bom dia e boa saúde para todos. Ora, espero que estejam de ótima e feliz saúde, desde 15 dias da minha ausência. Portanto, meus amigos, a primeira parte é folclore, vamos escutar daqui a pouco. Vai dar seguimento já de maneiras a que todo mundo fique mais ou menos bem desse lado. Espero que se encontrem de ótima e feliz saúde. Quanto a mim, também me encontro bem, graças a Deus. Vamos então daqui a breve dar início à primeira parte deste meu programa. O número de telefone para telefonar à vossa rádio é 0238-43-48-00. Mais uma vez, bom dia a todos e sejam felizes à escuta do meu programa. Ora, muito bem, são, portanto, 8 horas e 12 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, à escuta da emissão Cantar do Galo, eu mesmo, António Fortes, até às 10 horas, para vos entreter aqui com música da boa e aquela que vocês mais desejam escutar. Vamos então dar início com o rancho folclórico da Casa do Minho de Lisboa. É para vocês escutarem. Boa tarde, meus senhores. Boa Único em Paris. Emmanuel no Olympia. 5 de março, 16 horas. Os sucessos que todos conhecemos num concerto que nunca mais vai esquecer. Emmanuel, como nunca viu. Tarde ter muito amigo. Por aqui espalhar, só que nunca me dei ao cuidado. Yeah. Ora, muito bem, foi portanto o Ruizinho de Penacova com o tema O Vinho da Cabo das Mulheres. Ah, isso é mentira. Bom, continuamos com mais música. Ora, vamos escutar a Ciranda. Yeah. queria te tiver mais jeito, até mal o mesmo deitar-me. Nisto é do vosso agrado, nisto é do vosso agrado, e és um lindo gordinho, já disse que mal deitado, que para isso é um jeitinho. Ah, tu podes ficar por baixo, como por cima do anjinho.

na mão. E olha aqui para a chiclete, quem te manda ouvir aqui? Se isto é um preservativo, estou a guardá-lo para ti. E agora as feiras novas, saca uma cantadeira e obrigadinho a todos por esta noite porreira. Chiclete pequenina, é o preservativo do teu tamanho. Não vais sair do rebanho, não vais sair do rebanho. Olha o que eu te vou contar. Olha o que eu te vou contar. Para vir para aqui tomei banho, sempre viradinhas ao chão. Eu não vou ser a outra mão, e eu não vou ser a outra mão. E olha, tu não me aborreças, ainda bem que esta cláudia falou nas minhas cabeças. E vou-te chamar a atenção, ouve bem o que eu te digo. E de festas e arraiais, e tu andas na televisão, e com os meninos marotos, é por isso que o EIAI conhece direitos e canhotos. Mas vou-te dizer, ao Cláudia, tu a cantar ganhas fama, deixa-te da televisão, porque já que alguém que te ama, não vais mais para a televisão, vais ir comigo para a cama. Yeah.

Ora, e continuamos com Nádia e Sameiro. Por que não me dás um beijo? Thank you.

das terras do Minho, ouço o canto matinal. Nas lindas terras do Minho, ouço o canto matinal. Week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Essa garota que fui eu sempre a sorrir, como se a vida fosse eterna primavera e não houvesse dores no mundo para sentir. As gargalhadas vêm pousar na janela e ao ouvi-las tenho mais pena de mim. Ai, quem me dera rir ainda como elas, mas quando eu rio eu já não sei rir assim. Tenho a janela do peito aberta para o passado, todo feito de fadistas e de fado. Espreita a alma na janela, vai o passado passar, e ao ver-se nela a alma fica a chorar. Lá vem gingando nesse seu passo miúdo, melena preta, calça justa, afiambrada. Como mudamos do que foste para mim tudo. Hoje a meus olhos pouco mais és do que nada. Seja graçosa a ironia, eram na rua, andavam de boca em boca, e eu era verde que nem sei o que sentia. Talvez loucura que por ti andava louca. Tenho a janela do peito aberta para o passado, todo feito de fadistas e de fado. Espreita a alma na janela, vai o passado passar, e ao ver-se nela a alma fica a chorar. As que te deixem a rua lá está. E a gente vive dos tempos que já lá vão. loucuras que fiz. E agora que te não quero, vejo as figuras que fiz. Adorei-te noite e dia, com toda a força da alma. Ninguém me levava a palma a crer-te como eu te queria. Ninguém me levava a palma a crer-te como eu te queria. A minha vida daria o teu amor de raiz. Vivi um sonho feliz, feliz e belo também. Amei-te como a ninguém, mais do que eu ninguém te quis. Mas a vida atroz, medonha, quis este bem terminar. E não chorei com vergonha que alguém me visse chorar. E não chorei com vergonha que alguém me visse chorar. O que eu sofri ao pensar na crença com que te quis. Vejo as figuras que fiz. E agora que te não quero, vejo as figuras que fiz. Sofri bastante, confesso. Agora que te perdi, sofri bastante, confesso. Agora que te perdi, mas se voltasse ao naquela terra distante, toda coberta por mar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta por mar. Fui criança e andei descalço. La vie belle sur Arc-en-Ciel. Quando a noite adormecia, vinham barcos dos países. Eu sorria por sonhar. Traziam roupas felizes as pessoas dos países. Desses barcos ao chegar, pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta. Pois mais tarde ao perder-me por ruas de outras cidades, cantei meu amor ao vento, porque sentia saudades, saudades do meu lugar, do primeiro amor da vida. Desse instante aproximar os campos do meu lugar, à chegada e à partida. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta por mar. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta.

valeu a pena vir ao mundo ter nascido. Com lealdade vou responder, mas primeiro consultei meu travesseiro sobre a verdade. Tive por aí que lembrar o meu passado, horas boas do meu fado e as más também. Valeu a pena ter vivido o que vivi, valeu a pena ter sofrido o que sofri, valeu a pena ter amado quem amei, ter beijado quem beijei. Amigos, a emissão Cantar do Galo está na reta final, dá-se já por terminado, pouco mais de 2 minutos. Espero que tenham passado 2 horas fantásticas junto à minha companhia, conto com vós. Eu deste lado não podia ser melhor. Mais uma vez muito obrigado pela vossa fidelidade. A minha emissão, assim como todas as outras aqui passadas nos estúdios da Rádio Arco-Íris. E sem mais, vos desejo um bom domingo, cheio de amor, paz e alegria. Até domingo próximo, se Deus quiser. Daqui até lá, saúde da boa. E outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade. Acabei por perder. Há dias que marco a e a vida da gente e aquele em que tu me deixaste. Plaisir. Allez, où courez-vous?